Jorge Pegorari, realmente eu também adoro essa música, viu? E aproveitando que esse é o último programa ao vivo do ano aqui no Front Transamérica, eu vou contar até um pouco da história dessa linda canção que serve como fundo para o quadro Engana que a gente gosta. União Soviética, década de 1970. Edvard Kiel, um barítono consagrado no cenário russo, compôs uma música que falava sobre cowboys, cujo título traduzido para o português seria algo como "Eu estou feliz por finalmente regressar a casa". O problema é que alguém no regime não gostou da letra e censurou. Mas o Edvard Kiel não era brasileiro, mas não desistiu. Como a melodia era boa demais, pelo menos no gosto dele, né, ele decidiu gravar novamente a música, mas ao invés da letra original, ele usou apenas blá blá blá blá blá blá blá, que é isso que você ouve no fundo, né? E não é que deu certo? A música fez grande sucesso na época e também estourou décadas mais tarde na internet, alcançando milhões de visualizações e vindo parar aqui, no Front Transamérica. E é claro que Edvard Kiel não viveu tempo suficiente para ter esse desgosto, pois faleceu no dia 4 de junho de 2012, aos 77 anos. Mas nessa edição especial do nosso quadro, já no clima de Natal, vamos deixar como presente para você um trechinho do que disseram os nossos políticos no horário eleitoral das campanhas de 2012 municipal e 2014 nacional e estadual. Isso para que você lembre e cobre, combinado? As vozes, bem, as vozes são bem conhecidas de todos, então sobe o som. Um tema me causa muita revolta e imensa repulsa: a corrupção. Entendi o recado das ruas e das urnas. Os brasileiros e as brasileiras que me deram a vitória no primeiro turno disseram que a melhor forma de continuar mudando é acelerar e aperfeiçoar o que está em andamento. Um terço de todo investimento do nosso governo é na educação. Melhoramos salários, transporte, merenda, hora atividade e fizemos 2.000 obras. Agora vamos em frente para melhorar a qualidade do ensino. Vamos implantar a internet de alta velocidade em todas as escolas, beneficiando 1.500.000 alunos. É um trabalho que queremos continuar, porque educação é a nossa prioridade. Na nossa administração, nós vamos advogar os interesses de quem usa o transporte coletivo, porque as empresas têm os seus advogados. O prefeito tem que ser o advogado da população. E nós faremos isso através do diálogo. Vamos pontuar com as empresas alguns itens que ficaram esquecidos no processo de concessão, como, por exemplo, a implantação gradativa do ar-condicionado, a ampliação do sistema, o aumento do número de ônibus. Porque o valor que se paga em Foz do Iguaçu não é barato, mas a qualidade poderia e será bem melhor na nossa administração. Sou Cláudia Pereira e, como deputada estadual, vou propor a regionalização do Hospital de Foz do Iguaçu para manter e ampliar o atendimento aos municípios do Extremo Oeste e aos brasileiros que residem no Paraguai. Vote 2111. Quero ser deputado para ter força política capaz de evitar a destruição do hospital que construímos com tanto esforço e é patrimônio do povo de Foz do Iguaçu e região. E a memória vai bem? 2016, ano eleitoral, tem mais. Tem mais do Front e também mais do mesmo nas campanhas eleitorais. Não esqueça, cobre de quem prometeu e fiscalize de quem foi eleito, pois já chega dessa história de engana que a gente gosta, né? Na verdade, a gente não gosta nem um pouco.